dentro do teu coração vais encontrar toda a força pra lutar, e os amigos lá estarão pra te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Champa, o segundo deus da destruição do Universo 6, resolve visitar o irmão gêmeo. Deus, eu desafio-te. Desafias-me? E que tipo de desafio é esse? Um torneio de artes marciais, Bills. Se eu vencer, trocamos os nossos planetas Terra. Champa desafia Bills para um torneio com duas equipas de 5 lutadores em troca das superbolas de cristal, caso a sua equipa seja derrotada. Muito bem, pois que vença o melhor. Son Goku e os seus amigos vão envolver-se novamente num combate para salvar a Terra. Ah, boa! Aí vem mais um torneio de artes marciais. O capitão de equipe é mais poderoso do que o Son Goku. Temos de escolher um lugar para o torneio. Já sei, vamos fazê-lo num planeta sem nome, na zona neutra. Acho que é o mais justo para todos nós, não achas? Hã? Champa, o único astro sem nome mais próximo é um pequeno sol. É árido e desolador. Nem sequer tem atmosfera. Foste tu que sugeriste isto. Agora resolve isto depressa. Oh, está bem, está bem. Bem, resolvemos isso depois. Pois também temos de pensar nas regras, não achas? É como o Torneio Mundial de Artes Marciais. Torneio Mundial de Artes Marciais? Quem desistir ou sair fora da arena é desclassificado e matar o adversário é completamente proibido. O uso de armas e doping também são proibidos. E que eles façam um teste escrito antes. Não seria nada bom se aparecesse um monstro idiota com vontade de quebrar as regras, digo eu. Muito bem, não me parece má ideia. Então? Então, o que é que dizes? Parece-me bem. Então o torneio irá iniciar-se daqui a uma semana, de acordo com o calendário solar 8, às 7 horas. Segundo o vosso calendário, é daqui a 5 dias. Espetáculo! Champa, foste tu que propuseste o torneio. Espero bem que apareças. Eu vou aparecer. Espero que tu cumpras a tua promessa, Bills. E tu também, mano. É verdade. Ora, toma. E pronto, agarrei. É um presente de despedida. Muito obrigado, Champa. Tu tens a certeza disto? Se perderes, também perdes as 6 bolas de cristal que recolheste. Tu viste como ele se mexia. Os reflexos daquele Son Goku são péssimos. Se a equipa do Bills tem aquele nível, então vai ser canja derrotá-los a todos. A terra do Universo 7 e toda a sua comida deliciosa tem de ser minha! Isto está a ficar interessante. Ui, mas que fato mais pesado! Este torneio é apenas mais um treino. E claro que o vencedor do torneio só pode ser eu. O Bills, o Iz, o Champa e a Vados, eu vou derrotá-los a todos. Nenhum de nós gosta de perder, não é? Já agora, vão ser duas equipas de cinco. Eu agora estou muito curioso. Quem será que o Bills vai escolher? Isso para mim tanto faz. Eu vou acabar por derrotar todos os idiotas do Universo 6 sem precisar de ajuda de ninguém. Já estás a exagerar, Vegeta. Pronto, está decidido. O primeiro a entrar na arena sou eu. O quê? Atreve-te e tu vais ver o que é que te acontece, oh palhaço. É o que vamos ver. Ei, rapazes, despachem, só ficam para trás. É para já! Mas porquê que vocês precisam disto? Oh, miúda, estás a fazer demasiadas perguntas, não estás? Nós precisamos de um dispositivo para localizar a sétima superbola de cristal. Será que podias criar um, miguxa? Bom, se essas bolas de cristal são assim tão grandes, eu cá posso tentar melhorar o alcance da localização do radar das bolas de cristal. O que é que acham, hã? Não era má ideia, pois não? Mas... Mas o quê? Há uma forma mais fácil, sabiam? Só temos de juntar as bolas de cristal da Terra e pedir ao dragão que nos diga onde está a sétima bola de cristal. Oh, muito bem! Isso mesmo! Boa! Muito bem pensado! Quem diria que tu és muito mais inteligente do que... Que coragem, Bulma! Pareces a Thelma Monteiro! O que foi isto? Tudo bem. Só escapas porque tiveste uma boa ideia. Oh, Vegeta! Sim! Ser rápido! Sim! Dá cá isso! Vou levar o radar! Aquele era mesmo o meu Vegeta! Eu vou dizer-te, ter de mover as superbolas de cristal é uma trabalheira. Champa, já cá estamos. Foi rápido. Um belo planeta sem nome. Bom, acho que vou ter de dar um nome a este planeta sem nome. Vou chamá-lo Planeta da Desolação. Um nome bastante destrutivo, como é mais que esperado do Deus da Destruição. Obrigado. Não precisas de me elogiar. É ótimo quando começas a pensar nestas coisas, porque gastas imensas calorias e assim perdes peso. Devias pensar mais vezes, sabes, gordinho? Outra vez a história da perda de peso. Estás a beber um sumo verde 100% natural com legumes amargos do planeta do Iago. E agora vamos transformar este planeta da desolação no planeta anfitrião de um torneio de artes marciais. Antes de mais, acho que tem tamanho suficiente. Deixa ver. Seria embaraçoso se a cúpula se destruísse durante o torneio. Nem um arranhão. Bom trabalho. Como sempre. E agora? Cheira tão bem, Vados. É que eu tentei reproduzir o ar puro das montanhas do planeta Zorit. O que é que vem a seguir? A seguir temos a arena. As dimensões... Acho que 50 metros de cada lado é suficiente. Se for demasiado grande, ninguém vai conseguir ver os combates. E ainda falta... Bancas de comida! Já sabes que estas coisas me dão fome! Claro que sei. Muito melhor! Que canseira! Agora... Ah... Aparece dragão sagrado e concede-me o meu desejo! Tu és mesmo rápido, estou espantado. Para moço de recados, não estás nada mal. Para de ofender o meu marido! Hã? Bom trabalho, Vegeta. Mas tu és louca! Não voltes a surpreender-me assim! Concedo-te 3 desejos. Agora, diz qual é o teu desejo. Olá. Bills, estou a ver que gostas muito de visitar a Terra. Neste momento, o planeta Terra é a figura central do destino de 2 universos. Estou a ver. Nós estamos a precisar da tua ajuda, por isso vê lá se cumpres tudo o que te for pedido, está bem? Sim. Bulma. Sim? Dragão Sagrado, eu desejo saber onde está escondida a 7ª Superbola de Cristal no Universo 6, sim? Hã? Não sei. Como? O Universo é demasiado vasto. O meu poder não é tão forte que consiga localizar um simples objeto perdido num ponto qualquer deste universo, quanto mais noutro. Então, pelos vistos, as bolas de cristal da Terra sempre têm um limite. Mas que grande maçada. Bom, então temos de voltar ao plano inicial. Olha, vou ter de criar um radar para localizar as superbolas de cristal. Afinal, tu não serves para nada. Peço imensa desculpa. Mais algum desejo? Desaparece. Esse é o meu desejo. O dragão das bolas de cristal sem um bocado inútil. Eu acho que me esqueci de alguma coisa. Ai! Eu esqueci-me de pedir para ele trazer o mestre Caíbe de volta à vida! Podes pedir para a próxima vez. Hã? Pois posso. É um descanso saber quem vai vencer o torneio somos nós. Já estou a ver as lágrimas de amargura que o Bills vai derramar no fim. É verdade. Já pensaste que equipa vais formar para o torneio? Aqueles dois que estavam com o Bills devem ser guerreiros do espaço. Vamos ter de arranjar um guerreiro do espaço. Vamos procurar um quando resolvermos isto. Mas resolver o quê? Eu não sou assim tão gordo. Sou muito mais elegante, sabes? Se tu dizes... Isto foi um verdadeiro manjar dos deuses. A comida na Terra é absolutamente maravilhosa. Eu nunca vou deixar o Champa ficar com a Terra. Estava uma delícia. Fofinhos, vamos regressar a casa. Nós temos de informar imediatamente o Monaca sobre o torneio que vai acontecer. Quem é esse tal de Monaca? É o capitão da equipa do Universo 7 que o Bills escolheu para a nossa equipa. Vocês podem escolher os 2 participantes que faltam e depois falamos. Perceberam? Ouve lá, ele é forte. Diz-me! Diz-me! Sim, ele tem uma força fenomenal. E como é que ele é? Ele é do planeta Terra ou é de outro planeta? E ele é assim um deus como tu? Sai da minha frente! O Monaca é o guerreiro mais forte que eu já enfrentei na minha vida. O que é que tu estás a dizer? A sério? O que é que se passa? Vocês pensavam que eram os meus adversários mais fortes? Era? Son Goku, tu és apenas o segundo mais forte. Ficaste decepcionado? Tu ouviste isto, Vegeta? Isto é fantástico! Estou ansioso para o conhecer. Deves achar que isto são boas notícias. Ouve! Eu gostava de poder treinar com ele antes do torneio. Nem pensar. Os vossos adversários são os guerreiros do Universo 6. Eu quero que vocês se concentrem neles. Mas, na realidade, eu não sei bem quem vou defrontar. E, pensando melhor, se nós perdermos e o planeta Terra for transferido para outro universo, não vai mudar rigorosamente nada. O que é que estás para aí a dizer? Já te esqueceste o favor que eu fiz em não destruir a Terra? Espero bem que leves este torneio a sério, ou vais-te arrepender! Tem lá calma, não fiques tão exaltado. Garanto-te que vou dar o meu melhor no torneio. E cumprimentos para o Monaca. Beijo, um queijo! Olá. Vocês madrugaram? Isso é... O radar para as superbolas de cristal. É enorme! Vocês fizeram isto numa noite? Como é que podes estar tão tranquilo? Hã? Será possível que tu não ouviste o que o Bills disse ontem à noite, seu grande idiota? Ora bem, eu venho buscar-vos daqui a 5 dias a 1 hora em ponto. Boa viagem! Aquele Champa é um deus da destruição, ó idiota! Se as superbolas de cristal concedem qualquer desejo, não havia necessidade de um torneio de artes marciais. Ele podia reproduzir o planeta Terra no universo dele. E ainda podia desejar que todos os dias lhe servissem comida deliciosa. Por muito inteligente que sejas, continuas a pensar como um ser humano pobre de espírito. O que queres dizer com isso? Para nós, deuses da destruição, as superbolas de cristal não passam de uma boa desculpa para dar início a uma boa luta. Pensa nisso. O Universo 6 e o Universo 7 são o reflexo um do outro. Se procurares bem neste universo, é provável que encontres as superbolas de cristal. Os deuses não podem pedir desejos. Mas se eu pudesse pedir um, seria destruir todos os planetas! Oh! Nada me ia divertir mais do que isso! Se fizesses isso, onde é que tu ias comer estes pratos deliciosos? Isso seria divertido se não houvesse mais nada para destruir! Isso é verdade! Vamos, Luiz! Sim! Cumprimentos ao Monaca! Aquele olhar na cara do Bills? Ouve! Ninguém sabe que desejo é que o Bills seria capaz de pedir! Bulma! Eu estava só a brincar! Não fiques nervosa! A brincar? Como é que tu podes ter tanta certeza? Porque... Se as superbolas de cristal existirem no Universo 7, então vamos juntá-las primeiro. Pode ser que assim consigamos anular o desejo do Bills e impedi-lo de destruir o planeta Terra. Controla-te, Bulma! E porquê? Ouve, o Bills pode ser um deus da destruição, mas tudo o que ele faz tem uma razão de ser. Estás a perceber? Sabes, eu sou um deus generoso, mas há uma coisa que eu simplesmente não suporto. O Bills nunca irá destruir o nosso planeta sem um motivo, percebeste, humano? Tu tens razão, Vegeta. Ele fala muito, mas não nos tentou matar. Bulma? Não faz mal se não me quiserem ajudar. Eu tenho outros contactos. Mas tu estás a ligar para quem? Olá, mana. Olá, mana. Olá, Bulma, como estás? O que é que se passa? É sobre o Jaco. Ele não tinha dito que tinha melhorado o último modelo de Vai-Vem para ajudar a livrar-se do exército do Freezer? E como ficou orgulhoso disso? E tu sabes quanto tempo é que ele pode demorar a chegar à Terra? Penso que demora uns 50 minutos. Ele disse que é muito mais rápido. Aquele Jaco é uma risota. Que figura! Sim. Será que o podias avisar que eu preciso que ele venha até à Terra? Ok, espera só um momento. Vou ligar. Espero bem que ele atenda. Deixa-me ver. Este ângulo é importante. Tenho que ter muita calma agora. Esta foi por pouco. O que é que se passa, Tides? Eu estou muito ocupada a patrulhar o espaço. A minha irmã Bulma quer que vás ao planeta Terra. Quem? A princesa Bulma? Não pode ser coisa boa, de certeza. Diz-lhe que não me conseguiste contactar ou alguma coisa desse género. Eu ouvi isso, Jaco! Eu demorei o dia inteiro a fazer para isto. Para de queixar, pega no teu vai-vem e vem imediatamente. Ou eu peço ao meu marido para dar cabo da patrulha galáctica. Mas é uma viagem tão longa. Jeca, já está... Ah! Ui. Vou a caminho, Bulma. Eu vou já, estou a caminho da Terra. E já está. Eu não quero ser usado como ameaça contra os outros. Ouve lá, Bulma. O que é que vais fazer quando o Jaco chegar? Isso não vos interessa. E por que é que não vão treinar, já que não sabem fazer outra coisa? Vamos? Tenho cuidado contigo. Espera! Vocês vão-se embora? E sem testar o radar de bolas de cristal que eu passei a noite toda a fazer? O que é isto? Tu não estás a apanhar nada. O que é que se está a passar, Bulma? Isso queriam vocês saber, mas eu não vou contar nada! Tu és mesmo chata! Ouçam, estamos numa porta do universo, por isso é que o radar não consegue captar todo o universo. Eu não consigo criar um radar mais potente do que este, por isso vou ter de viajar até ao centro do universo e procurar as superbolas. Tu vais ao centro do universo? Claro que vou! Eu não vou deixar que o Bills faça o que lhe apetece! Eu vou encontrar as bolas de cristal primeiro! Ai, vovô! Como queiras, desde que não faças nada que estrague o nosso torneio. Esse torneio é mais importante do que manter o universo todo a salvo? Sabes aquele tal de Monaca que é o mais forte de todos? Eu quero conhecê-lo, custo o que custar. Sou eu, o Son Goku. Mal posso esperar pelo torneio. O Universo 6 reuniu adversários mesmo fortes. Conto convosco para assistir aos combates. Assim, podemos pedir um desejo ao dragão das Super Bolas de Cristal. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o teste para o torneio de artes marciais. Quem serão os dois elementos escolhidos? Não percam o próximo episódio, porque nós também não.